andrecedesmoral.com.br. Tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei. Tá de onda com a minha cara, querendo terminar. Você vai se arrepender e vai querer voltar. Só que aí não vai dar mais, que eu vou tá em outro lugar. Aí vou te dar no papo, hein? É putaria, tá de volta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Passa na novinha, vai, vai, vai. É putaria, tá de volta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Novinha que essa tem cara, vai mamar. É do solo e do paredão. Alô, Carreta LL, tamo junto. Alô, Carreta do Hulk. Alô, Gol do Frango, tamo junto. Caminhão de Motos. E tá de onda com a minha cara, eu sempre te amei. Tá de onda com a minha cara, querendo terminar. Você vai se arrepender e vai querer voltar. Só que aí não vai dar mais, que eu vou tá em outro. Putaria, tá de volta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Passa na novinha, putaria, putaria, vai, vai. Putaria, tá de volta. Passa na novinha que essa tem cara que gosta. Passa na novinha que essa tem, vai, vai, vai, vai. Passa na novinha que essa tem, vai, vai, vai. Passa nela, passa nela, passa, roça, roça nela. Passa nela, vai, toma, toma, vai, vai. Aqui vai, aqui vai. Cedeiro e verão no trator da bregadeira, daquele jeito, naquele pique, hein? Vai, mamá. André Cidiz, o mal de Ipicoaba. Toma, toma. Alô, Paredão Burra Verde. Alô, Black CDs, Lodo CDs, Zezinho Gravações, Moral CDs.